se move. Ele se move. Se é sucesso, a gente toca. Joga a mão e faz muito barulho. Se for pra voltar de novo, não tem morno. Ou a gente congela, pega fogo. A Vale FM quer te ver feliz da vida. Por isso, aqui toca o meu som. Você me deu um gelo. Todo momento é aqui. ZYC 580, Rádio Vale do Araguaia FM, modulando em 104,9 MHz. Emissora da Associação Vale do Araguaia de Desenvolvimento Artístico e Cultural, São Miguel do Araguaia, Goiás. As brigas são coisas passageiras. Não vai embora, meu. A correria do dia a dia tá te deixando estressado? Relaxa. Deu play em nossa programação e curta o melhor som. Dia estressante se resolve com uma boa dose de... Tomara que esse alguém que está com você num breve futuro te faça sofrer, arrumando outra para o seu lugar. Tomara que ele te dê bastante desgosto, fazendo o pranto correr em seu rosto, chorando também como eu vivo a chorar. Tomara que outra mulher desperte o seu desejo e ele depressa esqueça seu beijo, deixando você de orgulho ferido. E quando ele estiver dormindo em outros braços, você vai pegar e beijar meu retrato, pagando dobrado o que já fez comigo. Tomara que ele te faça o que você me fez. Tomara, não vai demorar chegar a sua vez. Vingança não vou aceitar. Coração fingido que não sabe amar merece sofrer 30 dias por mês. Tomara que outra mulher desperte o seu desejo e ele depressa esqueça seu beijo, deixando você de orgulho ferido. E quando ele estiver dormindo em outros braços, você vai pegar e beijar meu retrato, pagando dobrado o que já fez comigo. Tomara que ele te faça o que você me fez. Tomara, não vai demorar chegar a sua vez. Eu quero ver você implorando e querendo voltar. E só de vingança não vou aceitar. Coração fingido que não sabe amar merece sofrer 30 dias por mês. Apoio Cultural. Se você quer sucesso, continue ligado. Comercial Araguaia, Avenida Jonas Batista Franco Neto, esquina com a Rua 6, no centro. Já faz parte da minha vida, o meu dia a dia tem garantia e qualidade. Com atendimento, o menor preço da cidade. Só pode ser na Casa das Embalagens. A Casa das Embalagens fica na Avenida José Pereira do Nascimento. Fone 3364-4250. Casa das Embalagens, garantia de qualidade. O Supermercado Magalhães sempre está com novidades nas promoções diárias para você. Venha conferir tudo o que você precisa em um só lugar com qualidade, melhor atendimento e o maior cuidado com a higiene. Completo açougue com carne de qualidade comprovada. A melhor padaria com o pão mais gostoso da cidade e uma grande variedade no hortifruti, frios e laticínios. Supermercado Magalhães, o cliente em primeiro lugar. Fone 3364-4000. Thank you. meu sofrer e a minha dor. Sou igual ao sabiá, que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola que me enxergo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ganchinho beira-chão. Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, largo o mato a passarada, principia um barulhão. E quatro. Aqui só toca as paradas. ZYC 580, Rádio Vale do Araguaia FM, modulando em 104,9 MHz. Emissora da Associação Vale do Araguaia de Desenvolvimento Artístico e Cultural, São Miguel do Araguaia, Goiás. Companhia.

Se você quer sucesso, continue ligado. Vai navegando, vai, conectando, vem. Essa net é mais, velocidade tem. A estabilidade é demais. Sanet é a preferida. Vem, vem. Vai navegando, vai. Sanet Tecnologia. Conheça nossos novos planos. Mais velocidade com canais de TV Watch, Paramount Max. Planos de 500, 600 e 800 mega. E também de 1 giga. Wi-Fi e a instalação é grátis. Fale conosco no telefone WhatsApp 62 982 93 93 81. Sanet Tecnologia. Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza. Sapato, minha roupa e o pala. Como eu não tinha mala, eu trouxe tudo no saco. Quando peguei o metrô na estação, foi aquela confusão, eu chorei naquela hora. Quando o sujeito veio me empurrando e a porta foi fechando e meu saco ficou de fora. Ai meu Deus, que grande confusão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Ai meu Deus, que grande confusão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Saí de casa já de tardezinha pra tomar uma lá no seu mané. O aperitivo era magoazinha e o tira-gosto era sarapaté. Só se falava nesse futebol, tal de rock'n'roll e o preço do café. Me envolvi naquela brincadeira e uma bebedeira subiu pro coité. Cheguei em casa já de madrugada, com a cabeça inchada e de quatro pés. Se eu não tivesse uma boa senhora, dormia de fora ou no cabaré. Por isso eu digo e digo com fé, que o homem tem que ter mulher, que o homem tem que ter mulher. Tem que ter mulher. Eu dou o duro de segunda a sexta-feira, deixo verdura na feira e atento no varejão. Chega domingo, eu armo a barraquinha. Quem quiser verdura minha, é só chegar e pôr a mão. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. A rádio da cidade, 104,9, Vale do Araguaia FM. Meu benzinho foi embora, eu tô chonado demais. Tô caído na arena, touro pulou demais. Tô maluco, tô doideiro, tô pra lá de baixo. Deixou no chão e o remédio é chorar. Se ela não voltar logo, a saudade me apavora. Coração que sofre e chora dentro desse peito meu. Não há coração no mundo mais chonado do que o meu. Uai, uai, quem tropeça também cai. Tropecei numa paixão, coração sofreu demais. Uai, uai, que até poeira subiu. Essa mulher fez de mim o mais chonado do Brasil. Uai, uai, quem tropeça também cai. Tropecei numa paixão, coração sofreu demais. Uai, uai, que até poeira subiu. Essa mulher fez

energia com mais música. Sou eu que telefono sempre no seu trabalho. Coloco caixas de bombons em sua mesa. Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde. Sou seu amante anônimo, tenha certeza. Sou eu que ponho bilhetinho de amor no seu carro. Sou eu que me preocupo como foi o seu dia. Sou seu anjo da guarda a todo momento, protegendo você dos perigos e trazendo alegria. Sou eu, seu apaixonado. Sou eu, tão alucinado. Sou eu, o desesperado, que te ama e quer estar a seu lado. Sou eu, seu apaixonado. Sou eu, quero estar a seu lado. Sou eu que agrado tanto a sua família. Sou eu que lhe passo toques pelo telefone. Sou eu que fico enciumado quando sai à rua, pois provoca elogios de todos os homens. Sou eu que te namoro sempre às escondidas. Todas as partes, mas você não vê. Um dia eu perco esse medo e chego com tudo pra dizer que te preciso e só quero você. Sou eu, seu apaixonado. Sou eu, tão alucinado. Sou eu, o desesperado, e quer estar a seu lado. Sou eu, seu apaixonado. Sou eu, tão alucinado. Sou eu, o desesperado, que te ama e quer estar a seu lado. Apoio Cultural. Se você quer sucesso, continue ligado. Supermercado Magalhães, o cliente em primeiro lugar. Telefone 3364-4000. Certificado digital Aciasma, a praticidade que o empreendedor precisa para o seu dia a dia. Assine documentos digitalmente, evite filas e processos burocráticos. Resolva tudo com facilidade e rapidez. A sua assinatura digital tem a mesma validade que a assinatura física no papel. Não fique sem o seu. Entre em contato pelos telefones 3364-1374 ou 3364-1325. Certificado digital Aciasma, fortalecendo a sua empresa. Descubra a beleza de ser multi. Se torne um revendedor do Grupo Boticário e revenda marcas do Boticário, ou Iken, Disse Berenice e Eudora. Ser multi é ter as marcas amadas pelos brasileiros em um só lugar. É garantir o benefício de multiplicar os lucros, ter um espaço exclusivo para uma experiência completa com produtos à pronta entrega. Faça seu cadastro, acesse revenda.boticario.com.br/lp/multimarca e aproveite todos os benefícios. Juntos, nossa beleza é multi. Posto Campos traz uma mega oferta para você, cliente amigo. Isso mesmo, você não pode perder. Abastecendo acima de R$50 no Posto Campos, você ganha um cupom para concorrer a um mega kit. Isso mesmo, canoa 5 metros, borda alta, motor de popa Mercury 15 HP e carretinha. Você não pode perder essa mega oferta. Posto Campos, sempre trazendo qualidade no produto, aquele preço justo e ainda aquele presentinho que você, cliente amigo, sempre gosta. Posto Campos, o melhor petróleo da cidade, com uma nova bandeira ali pra você. Venha pro Posto Campos e concorra a um mega kit de pesca. Alô, amigo construtor de São Miguel do Araguaia e região do Vale do Araguaia. Agora você pode contar com a melhor concreteira do estado em sua obra. Para você que está construindo ou reformando, conte com a Concretar. Atendemos obras de pequeno, médio e grande porte. Qualidade, garantia e preço justo, você encontra na Concretar. Fale com o nosso consultor comercial e agende uma visita. Atendemos pelo WhatsApp 62-4141-2871 ou 629-9259-8950. Atenção! Posto Campos comunica a você, cliente amigo, que já está em pleno funcionamento. E você já sabe, no Posto Campos você pode contar com a conveniência completa, com um amplo espaço para você estacionar e ter o seu melhor atendimento, o melhor petróleo da cidade e aquele atendimento e a qualidade que você já conhece. Então não perca tempo. Na hora de abastecer, venha para o Posto Campos. Pensou em ar-condicionado? O nome certo é Termogold Climatização. Garantia de qualidade e honestidade. Instalações com até 2 anos de garantia. Higienização detalhada, reparo de placas eletrônicas, manutenção preventiva e corretiva. Termogold Climatização. Atendimento em São Miguel do Araguaia e toda a região. Atendemos em fazendas, sítios e chácaras. Para agendar a sua avaliação, ligue ou chame no telefone WhatsApp 62 99660-1828. Aceitamos cartões de crédito e débito. Termogold Climatização. YC580, Rádio Vale do Araguaia FM, modulando em 104,9 MHz. Emissora da Associação Vale do Araguaia de Desenvolvimento Artístico e Cultural, São Miguel do Araguaia, Goiás. Na Vale FM, a notícia acontece. Campanha alerta para prevenção ao câncer de tireoide. FAEG Senar promove premiação dos vencedores do Agrinho. Tribunal de Contas dos Municípios sugere intervenção do Estado na Prefeitura de Goiânia. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 6 de dezembro, sexta-feira, esses são os nossos destaques. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei de autoria do deputado Jorge Moraes e após sanção do governador já se tornou lei, criando a campanha de prevenção ao câncer de tireoide. O objetivo é de alertar, informar, conscientizar a população para a gravidade do problema, que é exemplo de outros tipos de cânceres e apresenta um elevado grau de cura se tratado na fase inicial. O deputado Jorge Moraes dá mais detalhes. Que é um câncer pouco conhecido pela comunidade, de fácil diagnóstico através de rastreamento pela ultrassonografia e de tratamento excelente, com descoberto no início até 90% de cura. Então nós criamos, essa lei foi aprovada, criando a campanha, e para que a lei não fique só no papel, uma lei de minha autoria, agora nós criamos um programa Despertar, para que as pessoas possam despertar para a questão da tireoide. A tireoide é uma glândula que fica na região cervical, no pescoço, ela tem a forma de uma borboleta, e é facilmente diagnosticado, que para isso nós buscamos a parceria com a Universidade Federal de Goiás, a UFG, com a Associação Médica Goiana. Vamos procurar a minha Secretaria de Saúde do Estado e a Lego, e também o programa Saúde e Movimento. Então a nossa missão é de poder realizar no ano de 2025 esse trabalho como prioridade, o programa Despertar, e a nossa expectativa é de fazer um estudo de 100 mil casos, ou seja, nós queremos examinar 100 mil pacientes. Duas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal resultaram na apreensão de aproximadamente 17 quilos de drogas nas rodovias federais de Goiás. As duas ocorrências foram registradas na BR-153 em Jaraguá. Durante a abordagem, um ônibus que fazia a linha Imperatriz do Maranhão, Goiânia, transportando 18 passageiros, uma passageira de 23 anos foi detida. Já em outro ônibus foram apreendidos 6 quilos de cocaína. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás recomendou uma intervenção do Estado em Goiânia, desde antes da crise da saúde da capital, que teve inclusive a prisão de um ex-secretário. O órgão já apurava irregularidades e encaminhava ao Ministério Público de Goiás uma lista de medidas e até mesmo a recomendação de interferência do governo estadual. A cidade está completamente abandonada. Na segunda-feira, os médicos municipais, inclusive, vão paralisar suas atividades por 3 dias. Uma possível troca de bebês em um hospital de Inhumas, região metropolitana de Goiânia, veio à tona após 3 anos do nascimento das crianças. Duas famílias denunciam que seus filhos foram trocados logo após o parto e a situação é investigada pela Polícia Civil. Olha, notícia nada agradável foi o anúncio da Mitsubishi de fechamento da fábrica de motores em Catalão. A empresa informou que os trabalhadores serão recolocados em outras funções. Para os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições, o prazo para a justificativa junto à Justiça Eleitoral se encerrou ontem. Para o segundo turno, o último prazo é dia 7 de janeiro. A multa é insignificante, mas a não justificativa impede a obtenção de passaporte e identidade, de renovar a matrícula e estabelecimento de ensino público, participar de concurso público, dentre outras. Nesta sexta-feira, o Sistema FAEG Senar está divulgando e premiando os vencedores do Agrim, um dos maiores programas ambientais do país, que ao longo de 15 edições já mobilizou 100 mil professores e gestores escolares e 2 milhões de alunos. Esse ano foram mais de 21 mil trabalhos e os vencedores ganharão prêmios valiosos. Dirceu Borges, superintendente regional do Senar Goiás, dá mais detalhes sobre essa edição. O Agrim, um programa onde o Senar Goiás, né, trabalha nas escolas e alimentando o futuro. Então, nessa sexta-feira, é a concretização de todo esse trabalho no decorrer do ano, onde estaremos aí reunindo mais de 2 mil pessoas aqui em Goiânia, no auditório aqui da PUC, premiando essas escolas com prêmios que vai de carro zero quilômetro, moto, computadores, TVs, enfim, prestigiando esses que participaram do programa, incentivando para que a gente possa construir um futuro melhor. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. A correria do dia a dia tá te deixando estressado? Relaxa! Deu play em nossa programação e curta o melhor som. Dia estressante se resolve com uma boa dose de... Programa Bom Dia Cidade, com DJ Júnior. Bom dia com alegria, sextou por aí. Hoje é sexta-feira, dia de bebemorar. Hoje pode, hein? Hoje tá liberado. Hoje é sexta-feira, dia de modão. Hoje é dia do suco da confusão, hein? 8h10, vamos com a nossa mensagem desta manhã de sexta-feira. Você vai receber agora uma mensagem de otimismo e esperança. Mensagem do dia. E aí, tudo bem? Sexta-feira, 6 de dezembro. Estamos chegando com a mensagem do dia. Uma canção de Oswaldo Montenegro. O melhor da vida ainda vai acontecer. Hoje eu me livrei de um vício. Que bom. Foi de repente assim? Não quero que as pessoas que não gosto passem a gostar de mim. Hoje me tornei mais leve, sabendo que não importa mais o que o mundo pensa do que eu penso. Dispenso o que ficou para trás. Só quero que os novos sonhos ajudem a quem quer o bem. E sem o peso da vaidade, a gente pode ir mais além. Hoje sei que meus começos só vêm se eu aceitar o fim. E as flores que voaram dos meus sonhos vão crescer noutro jardim. Hoje eu ando sem as mágoas, que pesam na hora de andar. E a dor que não passou, passo adiante. Na vida, tudo vai passar. A quem eu amo e vejo triste agora, eu só posso dizer: garanto que o melhor da vida ainda vai acontecer. Quando a gente se olhar, se lembra do nosso olhar na primeira vez. Sou Júnior Bodanese e esta foi a mensagem do dia. Mensagem do dia. DJ Júnior. Sextou! Maravilha! Hoje tem sorteio, né? Hoje, daqui a pouquinho, tem sorteio de sexta na sexta lá no Supermercado Mundial. Você que ainda não cadastrou, dá tempo ainda de você cadastrar aí no nosso telefone. O WhatsApp da 104.62 é o nosso DDD 9-9845-8634. Liga, participa! Aqui você é o nosso programador também. Você liga, pede e a gente toca pra você. Sexta-feira tem Ana Castela para abrir os trabalhos dessa manhã de hoje. A segunda parte de intensidade. 8 e 12. Obrigada, é uma honra. Jane. Não posso esquecer aquele amor.